like a star in the dark, a sweet que você quer ter. Ótica Boa Nova, cidade alegria. A partir de agora, uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. E o Sul Rádio Lounge. A partir de agora você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Eu sou Rádio Lounge. A sequência de hoje começa com Gosha and This Is Lavova. You make me lose my mind. I know you. I know, I love you. But boy, you know you love me too. But boy, you know you love me too. I don't need a better way.